Just confirm flight level 350 and comp 5512. Start up. Two taxis call tower 118, 195, can hit 1018. Just confirm, souls on board and endurance. Eda, 3663. Hotel de Casulu está autorizado, Iguatemi é paralelo. O 4, 1 ao 4 já vai estar avistando o campo? Autorizado, pouso, 354 na costa. 354 ao 4, livre pouso, 10, vento 180 graus, 12 horas. Ok, autorizado, pouso, 354 no 4. Livre vento, 354 no 4. Livre pouso, vento é 180 graus, 12 horas, 54 no 4. Ok, obrigado. Aeronave? Esse não já, já copiou, não? É 3 de novo, fala. Guarulhos 360, tá autorizado, via peso Luno 0, bridge, via peso Luno 6, decola pista no 0, curva direita, saída da El, lei da Módiva, controle 20, décima 8, aciona 5525. Confirmo 3.525, é morto, puxa, 63. Equipe 5414, solo de 38, livre direita, chame sol 121, décimo 9. 21, décimo 9, equipe 5414. Mike Oscar, Tango Vitor Alves, Módiva, confirmando, 13 no 1. Quatro Axia Alfa, quilo para 3. Manatinho não me fecha no corredor axé, acionar 0125, mas o Delta tá ali pressionado pro seu B. A torre 395, mas tá. O Delta é só do ataque. 19978, adiciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste 1018, voa ITAP. Então é 3663, Recife, ONU 25.1, bom voo. Confirmando 123.1? ONU 25.1, TAM 3663. 25, obrigado, bom trabalho. Double ground, American 238 is ready for push and start. America 238, clear pushback, roger 8-7. Okay, clear to push back, we'll call you back, American 238. ONU 648, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 8, chegada Mari. The 50, Echo Echo, please start up the report to Red for Texas. Atlântico 9, autorizado, puxa portátil. Vai for Texas, Echo Echo. Alô, bom dia, gol no 165, ciente da informação Índia. Só pegar Guarulhos, se precisa. Por 165, o plano tá para as 13h10. Eu já devia estar no sistema, vou correr atrás aqui, não tem mesmo sistema, guardando. Que é? 13. Ou o meu 1. Ou no 165. 165, 5 tiros, só, senhor. Obrigado. Guardando o dial, Leda. Firme. Pode ler, tá morto, porque. Valeu. Abatão Whisky Charlie Mike, aciona a identificação, desça até o 050, chegada é mais. Whisky Charlie Mike, inicialmente mantém o perfil número 5 para aproximação. Pode meter esse som ótimo. Na 6250. Aciona a identificação, desce inicialmente até o 100, chegada Mari. Uno 65, claro. Protocolo 165. Guarulhos, 360, VPSULU no 0, Bridge, VPSULU no 6, decola pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda Módica. Controle 120.8, aciona 5542. Que nome 65 da Gol, Salvador Guarulhos, decola pista 10, direita. Dael Lida, Lida Mótina. 5542 será acionado, 360 nível, controle Salvador, 108. Vai via Presulo 10 de Abride, Presulo no 6, obrigado. Mano, 165. Mano, voo no 65, é posto no push. Coitado. Ah, Eu tô com nota, táxi CV Índia, ponte para 2895, 1 Para Siri, plano Yankee, da cola, pista na cidade, curva direita, saída Coral, controle 120.8, adiciona 02, adiciona 01, 12, Lima, Juliette Lima. On taxiway Lima, call Salvador Ground, frequency 121.9. Mano, encerra a Índia com o meu Índia, teu Beto no mito. Cruzado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Eu vi LS X-Ray, reporte estabilizado. O 996. Controle, o Mike Eco Delta já decolado, atingindo 1000 pés. Mike Eco Delta, mantém-se condições usuais, 1000 pés, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Delta reportará. Correction, turn off, first left. Sir, the Quebec taxi via Mike and Lima. On taxiway Lima, call Salvador, ground frequency 121.9. Temos um helicóptero a 500 pés. Próxima zona não interfere na aproximação. Plano 3859, autorizado a NR decolar piscina 0, vento 1970 graus, 99. A linha decola da 10, plano 3859. Para informação, a viatura à sua esquerda está ciente do alinhamento, já está em posição agora à sua direita, está livrando a posição para se afastar da pista. Go Bruno, 648, desça 3 mil pés. 3.648. Oxané, 6250, desça para 4 mil pés, ajuste 1018. American 238, yeah, company just wanted us to stop for a minute. They should be back with us shortly. Do you need us to move? Roger, for me. I've maintained position, okay. American 238. Okay, we'll inform you when we need to move. American 238. 648, desça para 2 mil pés. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilidade. Forma helicóptero próximo à duna, mantendo 1000 pés. Paciente, desça 2000, vai reportar o voo no 648. Deposition, 9050, é correto. Controle de Salvador, Santa 3859, decolando, vai passar 1300 pés. 3859, contato radar, tudo mantém 360, sai da árvore. 360 na árvore, quando possível eu vou direto da Alepa, senhora. Inicialmente mantém a saída. É. E21, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao log, 621. A6250, desça para 3 mil pés. Ajuste 1018. 3.000, estado 1018, 6250. Atingir 060, gol 621. 621, desça para 4 mil pés, ajuste 1018. 4.018, 621. 249, 9, 9, 9, 7, 8, livre, pouso. 0, 80 graus, 1, 1, 2, 9. Bom, firme, vai ser travado? Baixou, travou, tem livre, pouso, 9, 9, 7, 8. Tem 4 minutes, desculpa. Ok, you want us to maintain here for America 238? Ok, just confirm estimate to start. Do you have anything estimated? No, the company is, they have some questions about our cargo. They have not told us how long. It could be 1 or 2 minutes, or it could be longer. I'm not sure. America 238, leave the way to us behind you, okay? Okay, do we need to move or can the traffic get around us? Okay, ground, where would you like 238 to move so traffic can exit? America 238, could you push until gate position, until gate 1-1? I think we can do that. Let me tell ground crew. Okay. GLS X-Ray, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2000, autorizado o procedimento X-Ray, vai ser reportado estabilizado, 6250. 6250, informa o tráfego 9 milhas à sua frente com 60 de ground, vai segui-lo na aproximação. Ah, afirmativo, tem o tráfego que tem, 6250. Okay, ground American 238, our company has just cleared up the issue and they want to continue push. Roger. Magnética 80, bom mesmo. Atingir 4000, bom mesmo. 621. Desce para 3 mil pés. Desce para 3 mil, 621. Estabilizou, voo no 648. Voo no 648, torre 1 no 895 com pouso. 895 com pouso. Voo no 621, no resto da navegação por Agduna. Mando Duna, 621. 978 Solo 55 Livre Direita, chame Solo 1212-9. Fale Mike, desça para 4.000 pés, ajustando 0 no 8. Bom dia, Taxi Alfa, mantém posição de 2 LED. Torre, muito bom dia, eu vou no 648, passando, lembra, para baixar o trabalho. Gente, vou no 648, aguarde autorização de pouso, QNH 1908, tráfego já avistado. 648. No 648, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 1212. Livre pouso, gol no 648. Pista livre, até regresso. Atingindo 3.621. No 621, desça para 2.000 pés, autorizado em LS X-Ray, segue tráfego 612 de milhas à sua frente, passando zona. 2.000 autorizado, sentido tráfego 621. Charlie Mike, desce 2.000 pés, ajuste 1018. Poxa, né? 6250 estabilizado. 6250, Torre 1 no 8951. 118.95, grato, bom trabalho. 13859, Recife 1260, alterna 1 no 28, decimal 8, bom voo. Esse é o Recife, bom dia. Tô, bom dia, Xané 6250, fui LS. C250, continuando aproximação, número 2 para pouso, ajuste 1008. Ok, prosseguindo a aproximação, agora autorização de pouso, Xané 6250, 1018 no ajuste. Foi 1895, 1875. Mantém posição, 9975. Juliette Lima, Porsche aliado, Clássico da Decolagem, Juliette Lima. Small 95, Canadian 018, America 239, 238. Okay, America 238, the taxi holding point Alpha to holding point 10 and 1895, American 238. November 5, 0 Aquarius, approved taxi to April 1, India, hold point 10 Kotawa, 118, Small 95, Canadian 018. Charlie Mike, está autorizado o litoral sul até o parque de Pituaçu e reporta no parque de Pituaçu para transferência com a torre. Sorry, say for Mike 238. Disregard, Mike 238. Teixa, 1219. 219. Poxa, 250, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,80 graus, 1,29. Autorizado pouso, pistão no 0, Xané 6250. Boa, azul 9978, após push stream, libera a entrada de LED para sair com o portão 08. Bom dia, eu vou no 648, Alfa. No 648, taxi Alfa, Gilete, pontão no 1. Estou no 094, bom dia, está na identificação, desça para o 050, chegada Mari. tem decolagem autorizada, pistão 97, vento 180 graus, 13 nós. Sou Salvador, bom dia, o Gol número 1 estabilizado no Whisky Down no 0. Agora 621, bom dia, continue a aproximação, guarda na pista livre, ajuste no 0, no 8. Aguarda na pista livre, o Gol 621, 10 no 8. Kizarle Mike, reduza para a mínima de aproximação, chama a torre 1 no 8, 9, 5, bom pouso. Obrigado, está reduzindo e vai chamar a torre, bom dia. Passando o setor sul, decolando a pista 97, um Charlie 550, em ascensão ao nível 120, não interfere com a aproximação. Gente, bom, 621. O Lima, Juliette Lima, decolado aos 1302, no controle 120, decimal 8. 1208, tá certo? O Mike Bravo. Grato. Solo, Xanen 250, livrou nosso escudo. 250, Taxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, 03, 6250. Salvador, muito bom dia, o Xanen Mike na sua escuta. Xanen Mike, bom dia, ajuste no 08, confirma intenção, pouso no 10. Confirma, senhor. Sente, o tráfego precede um Boeing da Gol a 2 milhas da cabeceira 10, o número 2 para pouso. Sente, Xanen Mike, da visual com a pista e Guaraná Nacional. Estou sem estacionamento, a porta quando pronto puxa, é 13 nono. Acho que o Tazulu está visual com o tráfego que passou. Acabou de passar o marcador externo. Visual com o tráfego que acabou de passar o marcador externo. Gente, após a passagem dele está autorizada, a Paralela e Lauro de Freitas. Great, maintain hold short. Amém. 621 no solo 04, direita agilizando no 21.9. Acho que até o Zulu chama a torre, 1-8-9-5. 1-8-0 graus, 1-3 nós. Precisado pouso no 0, o Charlie Mike está baixado, travado, prossegue. Então, o que Zulu? Batalha Zulu, prossiga. Está precisando sobrevoar aqui a Paralela, sentido Lauro de Freitas, mantendo 510. Gente, está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, reporte na vertical da torre, vertical norte da torre. Zulu, muito grato. O 1-621 vai manter posições da Juliette reportando. Manter posições da Juliette reporta, 1-621. American Line 238, line up and wait turn 810. American 238, just confirm your call code, that is 5527, okay? O Hotel Oscar Zulu está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, da aproximação, evitando o eixo de decolagem, que tem um Boeing da América para decolagem. E a gente vai cruzar aqui para, sobre o shopping, o nosso shopping. Negativo, curvando à esquerda, mantendo o setor norte sem interferir com o eixo da 1-0 de aproximação de decolagem. Ok, vai iniciar o cruzamento agora, o Atlas Azul. Whisky Charlie Mike no solo 06, chame o solo 121-9 para ingresso na Alfa. 1-621 está livre, até o portão 09. Livre para o 09-621. Mais, livre táxi, confirma patina. Está com 100 kg, parte 3, sinalização em solo, fechado. O Charlie Mike confirmando, vai apenas abastecer ou pernoitar? Vai take off, runway 10, wind is 190 degrees, 14 knots. A modificação do plano da presença vai manter aqui mais 20 minutos, o 195, a gente vai manter o 195, depois já está aqui. Gente, Lima, Juliette Lima. A regra de voo é modificada no 307, desça para o 115 e reporta para a descida. Isso, é o 125, a gente está no 125, daí autorizaria para o Siri, tá vendo? Autorizado, Siri e 125. Até o retorno então, muito obrigado. Está na sua escuta, tá lá. Clear to Panapa and wait to runway 10. American Line 238 Airborne H08, contact over the departure control 120.8. American 238, roger, 120.8, good day. So departure American 238. American 238, radar contact on takeoff, Lamin 2360, moment departure. American 238, roger. ...094, desça 2.000 pés, ajuste 1.018, falta usar a DLS X-Ray, reporta estabilizado. É, 2.018, reporta estabilizado com 094. Corre, o hotel está azul? Consigo, hotel está azul. Está na rotatória, acho que é só retornar para pouso no pátio 5. Retornar para Salvador, pátio 5, pouso? Afirmativo, pouso no pátio 5. Sente, hotel Xizulu, reporte na curva final, hotel Xizulu, ajuste no 08. Vai reportar, Zulu. A bordo, 340 de autonomia, alternando galeão. Lima, Juliette Lima, controle. Tá, parte 1 está seguindo, ponte para 10, turre 11895, ajuste altímetro no 018, bom voo. Bom, não, né, tipo, parte, ponte para 10, programado para os 26. É um Bravo Eco 9 Lima, fique atento. O Boeing da Gol passar retaguarda, está autorizado para o examinamento, é um processo. Porta passando 2.500. Thank you. 595. Same altitude for 50 Echo Echo, please. 50 Echo Echo. Airborne at 11, call code 5512, and Salvador Departure Control, frequency 120.8. 12.8, Echo Echo, Salvador. Departure, it's 50 Echo Echo, just leave it at 2500, save the initial altitude. The 50 Echo Echo, radar contact at the cost, climb at 350, for departure. Climb to 350, good service, thank you, 50 Echo Echo. Gente, através do Zulu, direto 45, autorizado, 180 graus, 129, já pode falar o controlado até o Zulu. Vai apontar, Zulu. Meu nome é sempre cruzado, já de decolar, pista 10, vento 180 graus, 11 nós. Decolo 10. 95, tá pronto, cópia? Autorizado por seguro, o nível de voo céu 200, decolada 10, como eu direi, da saída da Euleda, após prossegue direto, via Golf 677. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transfone 5556. Por 556, o transponder da El, Leda, 67, Golf 677, após Raíra, voa direto por seguro, me chama pronto, feedback de treinamento, o trip 5595. Só um desce até o 050, chegada a Mari. Por 3896, mantém a chegada. American 238, contact the Hedrick Center, 12685, if unable, 12545. American 238, rather, 126.65 and 125.45. Good day. Cuidado, gol 094. Tono 094, tornou no 895, bom pouso. 895, boa tarde. Bom dia, eu vou ao 094. Bom dia, continua a aproximação, a gente no 08, a ponte baixar travado. Bom, 930, pronto, copia. Autorizado no Recife, nível de voo 370, decolada 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, PL permite 58. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponder 5547. Gol na 10, gol 04. Gol no 165, decolador 104, controle 120, decimal 8. 08 com controle, bom dia, gol no 165. Flat Lima, serviço radar encerrado, chama o controle Léo, 120, decimal 1, bom voo. Salve, bom dia, gol 165, 2300, saída da El. Papatango Lima, Juliette Lima, controle. Índia, ponte 010, chama em torre 11895, faz o geotímetro no 018. Mantenha 360, voa Leda. Leda, gol, 965. Papatango Lima, Juliette Lima, controle. Charlie Echo Echo. Siga Golf Echo Echo. É o Golf Echo Echo na posição 2 do pátio 1 um, para reboque até a posição 3 do pátio 3. Sente o Golf Echo Echo, aguarde autorização. Ok, não aguarde, mas ele é... Juliette Lima, é a frequência livre. Espera pronto, Juliette Lima, não rola. Juliette 319 Lima, tem que assistir no 0. Do 9979, prossiga. Qual foi a gentileza? Eu é Coco, contact receive center 126, decimal 85, if enable 125, decimal 45. Ok, 126.85 or 125.45, Echo Echo. 79 Azul, estava voltando? Gente, é, apenas confirmando, saberia dizer se a companhia efetuou um STHG, um ADLA, devido ao seu plano preventivo do sistema. 7, direita 121, decimal 9. Ah, é nosso. Sistema 31, decolagem autorizada, pistão 0, 180 graus, 129. Eu não 094, igual a sua escuta. 094, bom dia. Estou autorizado o teste Alfa Juliette, posição 0471. Alfa Juliette 04, no 094. Muito controle, 120, decimal 8. 608, 63, na hora. Controle, levou 1965. Siga. Possibilidade de direto móvel, ou Vupers? Negativo, mantém perfil. Controle, Xené 63, na hora. Xené 63, contato radar, tudo mantém 360, boa lida. Para 360, direto, letra, 369. Ajuste no 01 no 7 agora. Boa, Duna. Autorizado, Salvador em Rimar, 510, transponder 0110, único a bordo. Estalamento e decolagem, torre 11895. Ajuste altímetro no 0107. Gol no 165, chama o controle Recife. Correção, chama o centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. Vai ficar no bom, gol no 165. Esse é forte para decolagem, o táxi e decolagem, até acho que zoou. eco-eco está autorizado o reboque até o pátio 3. Reporta o término. Ei, Golf eco-eco no reboque, mas ainda escuta, reporta lá no término. Vai ficar atento ao Boeing da Gol em posição 04 do pátio 1, no Golf eco-eco. Silêncio, Gol 094, companhia Cor. Gol 630, posição 90, estou autorizado, sou pro táxi. Mike, Eco Delta, plano modificado aos 22, suba para 2.000 pés, ajuste 1.018 e vou oitavo para a chegada. Vento 180 graus, 149, aposto fora do solo, tá? Chegou. Yes. Gente, já chegou, já chegou junto com a minha sala, estou apenas confirmando com o centro, após ser apagado essa cópia. Remato, já está do gol com a Rima. Afirmativo, corrigindo, aposto na curtíssima. Pulou. Para o 648, aguardar 2 minutos, é isso? Afirma, 948. Pede, prossiga. Aposto na curta final, Guardião 07, direto com proa do pátio do Greia. Agora, 3 horas e 17, 170 com 14, um atraso para reportar, reporte o solo controlado, até o Esquerda do Lula. Alô. Lula, 648, pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível de voo 370, decola 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, via Upper 2558, após Orago e após conforme rota. Controle Salvador, PR 120, decimal 8, transponder, será o 5563. Autorizado 370, para Maceió, falando de um ponto, escola da O, 0, curva esquerda, saída PUC, Caju, Upper 2558, Orago, direto Maceió, 1208, ponto 5563, voo 648. Alô 648, cotejamento correto, vamos pronto, feedback extremamente. O azul 9979, pronto, cópia. Autorizado com FISO, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. Via Pesulu 10, após bridge e após intercepta Pesulu 16. Controle Salvador, PR 120, decimal 8, transponder 5513. Pelo solo 26, frequência livre. 3896, estabilizou no localizador. Torre 1895. Cópia. Mas cópia, lógico que eu não é, poderia confirmar se foi feito uma DLA CHG ou o plano está vencido no sistema? Irei checar com o mesmo aguarda cópia. O 630 vai ficar atento ao Boeing da companhia sendo rebocado após ser autorizado para seguir o TAP, parte 1 no Índia. Ponte para 10, torre 11895, caixa de altímetro 0018. Alô, bom dia, Xanema, 140. 27, frequência livre, bom dia. 270 para Maceió. Só de qual, por gentileza, Xanema, 140, informação em curso é a Índia. 96, não conseguiu contato com a torre 1896. 1895. Trem pouso autorizado, pista 1-0, vento 170 graus, 139. Oi, Salvador, bom dia, até 3896, passou o localizador, baixada e travada. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 170 graus, 109, está 3896. Pouso autorizado, 1-0, está 3896. Liga para o sol. Giro, faz giro, mas eu levo. Restante, por gentileza, informação curta Índia. Alinhar e manter com o nome 630. Plano 3896, no solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 1219, 3896. A November Eco, nós somos do Paulo. Gente, podia confirmar pra papapá, olha que a November Eco. Gente, autorizado Salvador Congonhas, nível de voo 400, vai decolar da 17, a curva direita, saída da Euleda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, via Upesul 10, Bridge, Upesul 16, Belo Horizonte, Prive, Pirassununga e após conforme nota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, responda 5425. Oscar, novembro, é, poder confirmar pessoas a bordo? aqui estão combinando com a torre. Acionamento táxi de decolagem, torre 11895, ajuste altímetro no 017. Oscar Oliver Eco. 3198, you are clear to fly direct to Duna position, descend 2000 feet, and then you prepare for a left approach on intercepted Duna intersection. 130, decolar 232, controle 120, decimal 8. 08, agora, 130, bom dia. Estimate no 017. You're correct. Salvador, bom dia, agora, 630, decolado, Puca, Caju. Bom dia, contato com a radar, vigilância, direto Puca, bom nome, essa aqui é de zero. Direto Puca, agora, 630, obrigado. Juliette, 3896. M140, pronto, cópia. Avião, prossiga. Autorizado, Maceió, nível de voo 250, decolada 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, via Perusque 58. Após Arago, após Contanosa. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponder 5557. Informativo aprovado 250 para Maceió, rota conforme o plano de voo, decola pista 10, esquerda após, efetua Puca, Aracaju, Orago, direto Maceió. 120, decimal 8, frequência do controle e o transponder 5557. Oxané, 6140. 6140, procedimento correto, estima pronto, pushback acionamento. Resposta pronta, pushback acionamento, obrigado. OK, Grato, 5 base. Autorizado. Papa Romeu, Léo, Serra, Serra, bom dia pra você. Mike, Léo. Mike, é com o Delta estabilizado, full VLS. É, a intenção é remeter a 500 pés com curva em esquerda com, e para a base pela direita para 17 com peso. Gente, Mike, Eco Delta. Reporta iniciando a remetida. Reportarei, Delta. ...979 é autorizado. Alinhar, decolar, pista 1 a 0. Entro no 80 graus, 139. Após o mesmo ingressar na posição, estou autorizado para o direcionamento, me chamou pronto, táxi. Engine now 1018, it was 1017 5 minutes ago. Dispatch 1-0-1, 6-2-9-1. 0-5-5, aproximadamente 15 milhas. Ciente, no 630, após desvio, direto Jambo. Desvio que após desvio, direto Jambo, bom, na 930. Perfeito, correto. Eu vou filmar o Força Aérea 7103. Eu sou o Nacham Táxi, pode que eu não venho Mereco. Resumo, são de copo, por gentileza.